Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam uma vez mais bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre com vocês aqui às 21h, levando para vocês os temas da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre a filosofia dos seres iluminados da grande fraternidade branca, dos seus discípulos e dos seus divulgadores no mundo. É aqui a nossa missão, ouvintes, estar reproduzindo e potencializando com as vibrações do nosso pequeno programa estas mensagens, sabendo que ela é importante para o despertar, para o esclarecimento, para o progresso dos nossos ouvintes e aqueles que procuram verdadeiras portas de sabedoria na internet. Então sejam todos bem-vindos. Uma ótima noite nós teremos aqui de estudos, pois nós estamos chegando, caros ouvintes, na reta final aqui do estudo das frases de sabedoria dos mestres da Grande Fraternidade Branca. As meditações, excertos das cartas dos mestres de teosofia e sabedoria, que foram editadas, ouvintes, no Brasil pela editora Teosófica. Vocês podem adquirir este maravilhoso livrinho de bolso lá na livraria da Lever. Cliquem na nossa livraria, temos lá uma seleção de livros teosóficos, esotéricos, da editora Teosófica, da editora Pensamento, para vocês adquirirem. Mas este livro realmente é muito especial, ouvintes. 365 frases de sabedoria divididas em 12 grandes virtudes. E no dia de hoje nós estamos chegando exatamente para trabalharmos sobre a virtude relativa ao mês de dezembro. O que nos faz crer, caros ouvintes, que nos próximos dias nós estaremos concluindo o estudo desse livro. E após a conclusão desse livro, ouvintes, nós iniciaremos aqui uma fase de estudos, comentando, ouvintes, as perguntas, os temas que os nossos ouvintes e os associados e simpatizantes da Lever nos sugerirem. Vamos pedir a todos os nossos ouvintes e aqueles que assim o quiserem, verem aqui respondidas, se nós pudermos, se nós soubermos responder, e temas, caros ouvintes, que podem ser comentados e estendidos, que serão sugeridos pela nossa audiência, cumprindo assim, caros ouvintes, ainda mais profundamente aqui o nosso Dharma, o nosso dever de bem informar, de levar realmente mensagens esclarecedoras para vocês. E na próxima quarta-feira, caros ouvintes, nós teremos aqui um programa especial, um programa cujo conteúdo foi sugerido por uma de nossas ouvintes, que vai abordar, ouvintes, a uma das comemorações mais sagradas e verdadeiramente ocultas da Grande Fraternidade Branca, que é o dessa próxima lua cheia, caros ouvintes, que é a lua cheia do mês de junho, onde se comemora o grande festival de Asala, caros ouvintes. É o festival, dentre os vários festivais que acontecem entre os integrantes da Grande Fraternidade Branca, sendo o mais destacado o da Festival de Vesak. Caros ouvintes, nós teremos a oportunidade de trabalhar com vocês exatamente as informações relativas a esse festival. Então não percam, na próxima quarta-feira estaremos falando desse festival realmente que aborda, ouvintes, sempre a sabedoria, ouvintes, que vem desta grande fraternidade, ouvintes, dos seres iluminados da humanidade. Enquanto isso, nós estaremos terminando nesta segunda, na terça-feira, na quinta, na sexta-feira, mais tardar em meados da semana que vem, ouvintes, nós estaremos terminando aqui esse livrinho, Meditações, Excerto das Cartas dos Mestres. E o último mês do ano, ouvintes, o mês de dezembro, tem a qualidade, a virtude da perseverança, ouvintes. Terminando o ano com 31 frases de sabedoria e mais essa pequeníssima frase aqui do Mestre Moria, o grande chefe do primeiro raio, que inaugura, ouvintes, esse capítulo do livro, dizendo aqui o seguinte: enquanto perseverar, ele me encontrará pronto para auxiliar. A perseverança, ouvintes, a persistência, que é a característica que faz todo espiritualista avançar, ouvintes, nesta senda realmente difícil. A senda, ouvintes, do esclarecimento e do progresso espiritual, porque nós ainda estamos em épocas primitivas, as energias não são realmente nada adequadas, o nosso corpo, ouvintes, ainda não é adequado para as vibrações espirituais. Então, aqueles que fazem progressos na espiritualidade, ouvintes, isto só é possível através da sua insistência, da sua verdadeira perseverança, ouvintes, para progredir, para sempre estar atento às características espirituais. Então, o primeiro dia do mês de dezembro, ouvintes, nesta grande qualidade da perseverança, começa aqui com uma frase do Mestre Serapis, do braço egípcio da Grande Fraternidade Branca, nos dizendo o seguinte: os germes crescerão, irmão meu, e ficarei surpreendido. Paciência, fé e perseverança. Naturalmente, ouvintes, os mestres encorajam os seus discípulos para que eles, caros ouvintes, perseverem nesta caminhada, ouvintes, que é muito longa. A caminhada em que nós estamos todos, ouvintes, envolvidos, não começou nesta vida, não terminará nessa vida, começou, ouvintes, há muito e muito tempo atrás, e terá lances, ouvintes, lá na frente, que a nossa imaginação sequer pode alçar o voo, ouvintes, pois o destino de cada chispa divina humana é realmente um destino cósmico. E obviamente que nós estamos sempre aqui com vocês, ouvintes, procurando ressaltar esse princípio. Mas como nós temos dito, ouvintes, esse progresso, ele é lento, ele é gradual, e realmente a natureza não oferece surpresas, ouvintes, ela não dá saltos. Então nós temos que ter essas três características, ouvintes, três virtudes aqui que o Mestre Serapis, da Grande Fraternidade de Luxor, do Egito, nos recomenda. Paciência, fé e perseverança, ouvintes. Sermos pacientes, principalmente conosco mesmo, ouvintes, porque o ser humano ainda tem lacunas muito grandes, ouvintes, para preencher. Nós temos ainda falta de qualidades, ouvintes, e são as faltas de qualidade que nós temos que acabam, ouvintes, dando ensejo para que em nosso ser ainda seja possível praticar o erro. Ainda seja possível nos enganarmos no caminho e tomarmos o caminho errado do pecado. E este termo pecado, caros ouvintes, que tem a sua origem lá atrás, ouvintes, em conceitos que provavelmente a nossa língua não compreende direito, pois a palavra peccatus, né? É, a palavra latina para o pecado é uma má tradução, ouvintes, para termos outros que existiam no judaísmo e no cristianismo primitivo, pois obviamente quando nós falamos em pecado é uma ideia que está sempre presente no pensamento espiritualista ocidental. Eu recomendo muito especialmente lá na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual uma conferência do nosso querido irmão Marcelo Rezende, bispo da Igreja Católica Liberal, uma palestra inteira dedicada ao conceito do pecado. E um dos termos gregos, ouvintes, que são traduzidos para o latim como pecado, é o termo grego amartia, que nada mais é, ouvintes, do que simplesmente o desvio, o erro de um tiro ou de algo que é arremessado contra um alvo. Então, para os gregos, ouvintes, o pecado, na verdade, seria um desvio do objetivo, seria um desvio do trilho, da estrada que nós temos que seguir para obter o sucesso, para que a flecha atinja o seu alvo, para que aquilo, caros ouvintes, que tenha sido previsto, disparado contra um determinado alvo, uma determinada meta, quando ela se desvia, ouvintes, então ela não alcança aquilo que ela pretende. E todos nós, ouvintes, com certeza temos no nosso cotidiano a ideia que nós devemos ser sempre honestos, que nós devemos ser direitos, obedientes à lei e principalmente à ética. A ética, caros ouvintes, o ethos que emana de dentro de cada ser humano, a verdade mais profunda de cada um de nós. Mas, pelo fato, ouvintes, de nós ainda não sermos mestres, de nós ainda não termos nos aperfeiçoado, e aos olhos do clarividente, ouvintes, é notável a falta de determinadas cores, de determinadas características na aura de uma pessoa, quando então ela vai fazer algo e obviamente que ela tem como difusa na sua consciência esta meta, ouvintes, do atingimento espiritual. Então, a falta, ouvintes, de qualidades, a falta do desenvolvimento de certas facetas do nosso caráter, elas dão ensejo a que nós escorreguemos, ouvintes, que nós caiamos pela ribanceira abaixo. Então, todos os seres humanos, ouvintes, são pecadores. E eu faço questão de enfatizar isso, ouvintes, principalmente nos meus sermões dominicais, né? Que todos os religiosos, ouvintes, os padres, os bispos, todos nós e os fiéis, todos nós somos pecadores, porque ainda nós não somos perfeitos. Então, a paciência, ouvintes, e a fé, a perseverança, nós temos que ter conosco mesmo. Porque, ouvintes, sempre que nós cairmos, sempre que nós nos desviarmos, nós temos que erguer a cabeça, realmente sacudir a poeira e dar a volta por cima. E não devemos nos espantar com frases, ouvintes, que, se mal interpretadas das escrituras sagradas, nos metem medo. Quando na Bíblia, por exemplo, nós encontramos uma frase que diz, né, realmente para colocar medo no indivíduo: o salário do pecado é a morte. E aí o indivíduo fica preocupado, porque existem os pecados mortais, ouvintes, e nós já demos aqui para vocês a chave de como interpretar esse tipo de passagem. Porque se esse indivíduo está num caminho, ouvintes, está com seu carro a tantos por hora, e ele sai da trilha, ouvintes, sai pelo acostamento e cai pela ribanceira, o que que aconteceu? Aconteceu um acidente. E aí, ouvintes, ele pode morrer, pode perder a sua vida. Mas para o ocultista, ouvintes, para o esoterista, morrer é se transformar. Então, quando o ser humano incide num desvio muito grande, num erro muito grande, ouvintes, a natureza faz então com que ele pare, faz com que ele se transforme, ouvintes, porque o mundo realmente não contempla verdadeiramente a destruição. Nada realmente pode realmente morrer, pode desaparecer, ouvintes. A única coisa que existe para valer nesse universo é a constante transformação de uma energia em outra. Então a morte, ouvintes, é a transformação. E aquele que morre, ouvintes, nem que seja fisicamente, ou aquele que comete um engano, ouvintes, e fica muito ressentido por ter cometido um crime, por ter feito alguma coisa impensada, por ter realmente comprometido a si mesmo ou a outras pessoas com atos de todas as espécies, ouvintes, essa pessoa é submetido a uma espécie de uma morte mística, que a consciência passa, ouvintes, para que ela possa internalizar essa experiência e que ela, para que ela gere com isso, ouvintes, o caráter. Pois é assim, ouvintes, que funciona o nosso progresso. A cada experiência, se nós pudermos retirar das experiências algo mais sublime, algo mais abstrato, isso vai ser engastado lá na coroa da nossa alma, ouvintes, e fazer parte permanente do nosso ser. E lamentavelmente, ouvintes, nós vemos que as pessoas não refletem o suficiente sobre os seus erros. Porque se nós refletíssemos, ouvintes, com certeza nós não cometeríamos durante toda a nossa vida praticamente os mesmos erros. E nós vemos os erros se repetirem não só com os indivíduos, mas também com as coletividades. Por isso que os estudantes de história sabem e lhes são recomendados. Estudemos a história, porque a história tende a se repetir. E com o indivíduo também, ouvintes, se nós cometemos enganos, se nós fazemos coisas e não refletimos sobre elas, esses mesmos processos retornam, os mesmos erros, as mesmas situações tendem a retornar. Enquanto nós não realmente aprendermos, nós estaremos repetindo as mesmas coisas. Então temos que realmente estar muito atentos, ouvintes, orando, vigiando e sempre refletindo sobre o que acontece conosco. Mas vamos aqui à frase do mestre Kutumi, ouvintes, que nos diz aqui o seguinte: lembra-te de que esforço algum jamais é perdido, e que para o ocultista não há passado, presente nem futuro, e sim um eterno agora. É o mestre Kutumi, ouvintes, relembrando a cada um de nós realmente a nossa vida divina, ouvintes, que nos consagra, que nos liga ao mais sagrado que existe no universo, que é a consciência de Deus, a consciência divina. E obviamente, ouvintes, que para a consciência de Deus, para a consciência divina, como o é, ouvintes, dentro de nós, para esta chispa divina que brilha nos nossos corações, para ela, ouvintes, existe um eterno agora. Para ela, o passado, o presente e o futuro são como uma única coisa. Quando ela começou a peregrinar, ouvintes, ela tinha já uma grande visão do que ela viria a ser lá no futuro. E nós estamos cumprindo exatamente essa previsão. Quando nós terminarmos essa caminhada enquanto seres humanos, nós seremos gratos por todas as situações que nós temos passado, ouvintes, nessa condição humana, uma condição realmente de muito sofrimento, uma condição onde, já tendo desenvolvido a autoconsciência, nós ficamos realmente preocupados, porque nós nos sentimos perdidos. E jamais, ouvintes, isso deve acontecer. Se nós nos sentimos perdidos, é porque nós estamos desconectados da nossa essência. Aquele que se liga à sua essência se sente feliz, se sente preenchido, se sente satisfeito e goza o momento presente, ouvintes, consciente do que aconteceu no passado e esperançoso por aquilo que há de ser. Porque surge então, ouvintes, dentro do ser humano, nessa condição de eterno agora, uma satisfação que é a base, ouvintes, para esse sentimento que nós descrevemos com esta palavra fé. O que é fé, caros ouvintes, senão uma confiança interna que brota do ser humano, que está realmente preenchido pela vida divina. Mesmo que nós não estejamos assim durante as 24 horas do dia, mas diariamente, ouvintes, nós temos que procurar manter ou conseguir obter essa consciência o mais possível. Como nós temos sempre recomendados, diariamente, ouvintes, é preciso um momento do dia ou vários momentos, se for possível, relembrando da nossa eternidade, da nossa transcendência. Porque são nesses momentos, ouvintes, que nós reencontramos com a nossa essência. É nesse momento, ouvintes, que o passado e o presente, o futuro, se encontram. E é dessa experiência, ouvintes, que brota a fé e que nasce a perseverança que estão aqui recomendando os mestres. Como vai fazer aqui o mestre Kutumi? Mais uma frase na qual ele nos diz aqui o seguinte: perseverai, e quer estejais ou não na trilha certa, se for de sincero, obtereis êxito, pois eu vos ajudarei. É o mestre, ouvintes, recomendando que aqueles que estão realmente trilhando o caminho, ouvintes, precisam perseverar. E mesmo, ouvintes, que nós não estejamos ainda aptos, como os mestres o são, de perceber tão claramente o futuro, como muitas vezes nos importuna o passado que está registrado na nossa memória, para os mestres, ouvintes, eles olham para um indivíduo, eles não veem apenas o presente do indivíduo, como ele está vestido, se ele é jovem, vigoroso, ou se ele já tem idade e o corpo já está claudicante, se ele está bem ou mal vestido, se ele está realmente na posse de objetos ou de posições dentro da sociedade humana. Quando os mestres olham uma pessoa, ouvintes, e eles não olham, obviamente, para o corpo, eles olham para a alma imortal do indivíduo, por uma aura que acompanha o indivíduo como se fosse uma estrela que brilha através dos tempos. Então, para os mestres, ouvintes, eles olham e conseguem ver simultaneamente todos os atos, as realizações que levaram o indivíduo até aquele presente encontro com eles. E eles olham, ouvintes, para a aura do indivíduo, e se eles fizerem um esforço de consciência, que obviamente é uma técnica de clarividência, ouvintes, que estão munidos os verdadeiros mestres da fraternidade, eles conseguem, ouvintes, enxergar o futuro do indivíduo. Eles conseguem ver, inclusive, os erros que a pessoa ainda vai incorrer. mas principalmente eles conseguem enxergar os sucessos, as realizações que virão. E é por isso, ouvintes, que quando um mestre realmente se aproxima de alguém, quando ele concede ao indivíduo esta honra de ser testado, de ser realmente implicado dentro da obra que os mestres têm, de ajudar os mestres a erguer a humanidade da sua escuridão, eles já sabem, ouvintes, em quanto tempo, em quantas encarnações o indivíduo terá o completo sucesso dentro das suas possibilidades, pois esta capacidade, ouvintes, já está também dentro de nós. Somos nós que não temos a devida vidência, não temos o devido esclarecimento, não estamos em contato com a nossa verdadeira essência e não percebemos, ouvintes, que o nosso futuro já está traçado por aquele ser que habita dentro de nós. E se nós tivéssemos, ouvintes, essa visão, nós ainda perseveraríamos ainda muito mais. Pois aqui embaixo nós ainda não somos uma verdadeira imagem do que nós somos lá em cima. Mas haverá um dia em que essas três coisas, o homem físico, o homem psíquico ou a alma e a nossa chispa divina, o nosso espírito, serão uma única coisa, serão um único veículo de manifestação e nós, ouvintes, ganharemos oportunidades cósmicas que não nos cabe aqui comentar no dia de hoje, mas o sentido do que nós estamos estudando é essa perseverança, ouvintes, que nós devemos buscar, praticar diariamente para obter estas conquistas que hão de vir, caros ouvintes, mais cedo ou mais tarde. E falando em mais cedo ou mais tarde, está terminando aqui o nosso primeiro bloco do programa de hoje, ouvintes. Muito obrigado aí pela maravilhosa audiência dos amigos e amigas que estão chegando aí há alguns minutos nesta nossa segunda-feira. Estamos aqui ao vivo com vocês, ouvintes. Muitíssimo gratos pela participação de vocês. 13 de junho, 21 horas e 38 minutos é o nosso horário aqui na cidade de São Paulo, em todo o Brasil. Vamos fazer o nosso intervalinho, ouvintes, convidando vocês para virem se ajuntar aqui ao nosso grupo de mantenedores, de patrocinadores que são associados da Levi. Voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora ao segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre aqui a serviço de vocês, falando dos temas espirituais, levando os melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia à disposição de vocês ao vivo aqui às 9 da noite, segunda a sexta-feira, e também na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, 24 horas do dia, de manhã, de tarde ou de noite. Muito obrigado a você que está nos acompanhando neste instante. Então estaremos usando esta semana para concluir com vocês aqui os temas do livrinho Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, completando aqui um ciclo importantíssimo dos nossos estudos, realmente em contato com a mente sagrada desses santíssimos seres, ouvintes, que estão a serviço da elevação espiritual da humanidade. São verdadeiros bodhisattvas, são seres que, tendo, ouvintes, obtido o seu nirvana, a sua libertação pessoal, eles escolhem permanecer, ouvintes, conosco para elevar a humanidade até o nível em que eles estão. Então nós temos que ter uma extrema devoção, ouvintes, uma verdadeira devoção para com esses seres, porque o caminho que eles resolveram tomar realmente é um caminho muito difícil. Como nós comentamos aqui nos programas em que nós abordamos o livro Os Mestres e a Senda, ao se atingir, ouvintes, o grau de mestre na Fraternidade Branca, abrem-se 7 grandes caminhos cósmicos para o indivíduo. E sabemos, ouvintes, que mais cedo ou mais tarde, para cada um de nós, esses 7 caminhos também se abrirão. Alguns desses caminhos, ouvintes, são caminhos de pura beatitude individual. Há aqueles, ouvintes, que escolhem, dentre essas opções, permanecer no Nirvana, gozando, ouvintes, a beatitude que é devida àqueles que fizeram todos os esforços para se liberar dos karmas pessoais, das armadilhas da nossa personalidade, da nossa individualidade, inclusive, se liberando de todos os grilhões. Então eles, as seres libertos que preferem ficar no Nirvana até que termine, ouvintes, todos os 10 grandes sistemas que existem no nosso sistema solar e que o próprio sistema solar termine a sua existência. E comentam os mestres que realmente é um caminho que existe, mas só aqueles realmente que não têm nenhuma inclinação, ouvintes, para o caminho da compaixão é que o seguem. Pois os nossos mestres, ouvintes, esses que nós estamos aqui lendo as suas cartas, eles são bodhisattvas, eles são seres da compaixão. A sua compaixão pela humanidade é profunda. Então, o voto que esses mestres têm é de permanecer com a humanidade até que a maior parte dos seres humanos atinja o objetivo que está destinado, ouvintes, para este atual período de evolução. Esta cadeia de mundos em que nós estamos vivendo, ela tem um objetivo de consciência a ser atingido. No esquema anterior, que foi o esquema lunar, havia o objetivo de se atingir a quarta grande iniciação, a iniciação de Arhat. E foi exatamente esse nível que atingiram os nossos mestres, ouvintes, que já eram homens antes que esse planeta aqui estivesse já construído, que ele já estivesse do jeito que ele é hoje. Então, os mestres que nós conhecemos hoje, ouvintes, eles são mestres não porque eles ganharam alguma coisa de presente, não porque algum ser especial ou que Deus tenha dado a eles esta dádiva de serem mestres. Eles são mestres, ouvintes, porque eles são mais antigos na evolução do que nós mesmos. Então, o mestre Kutumi e o mestre Moria já tinham atingido o grau de ser humano na cadeia anterior, na cadeia lunar, onde este nosso satélite que está brilhando nos céus do Brasil nessa noite, ouvintes, era um enorme planeta que tinha muito mais características do que ele tem hoje. Hoje a Lua, ouvintes, é apenas um cadáver, é o que sobrou daquele grande planeta. E tendo terminado a cadeia lunar, ouvintes, houve um evento cósmico. Um grande asteroide se chocou com esse planeta que nós chamamos hoje de Lua, que é o nosso satélite, e a maior parte da matéria da Lua se lançou no espaço, e foi com essa matéria que foi formado o planeta Terra. Hoje em dia se discute muito na astronomia uma hipótese ao contrário, de que teria sido a Lua que foi formada com matéria da Terra. Mas haverá um dia, ouvintes, que os cientistas terão as devidas evidências de que foi exatamente o contrário. A Terra, ouvintes, o planeta Terra se originou da matéria da Lua, e este nosso satélite, ouvintes, natural, apesar de ser muito bonito, nada mais é do que um cadáver inerte, sem vida espiritual, pois toda a vida espiritual foi transferida para a Terra. Então os mestres já estão aqui, ouvintes, há alguns milhões de anos, esperando pela nossa ascensão, pela nossa evolução. Mas percebam, ouvintes, quantos milhões de anos estão envolvidos entre este evento cósmico da destruição daquele planeta antigo que era a Lua e o ajuntamento dessa matéria no planeta Terra até que ele se solidificasse, até que ele fosse viável para a vida física. Mas o objetivo atual, ouvintes, é outro. O objetivo agora é de atingir a iniciação de Aseka, como dizem os hindus. Aseka, ouvintes, que é o grau de mestre, é o grau de adepto. Então, naquela cadeia anterior, naquele grupo de mundos anterior que teve como planeta físico a Lua, se objetivava a quarta iniciação. Agora, ouvintes, o objetivo é atingir a quinta iniciação, a iniciação de mestre. Então, à nossa frente está um esforço muito grande que nós deveremos fazer. Só vamos atingir isso, ouvintes, se nós desenvolvermos esta qualidade da perseverança com a qual aqui o Mestre Kutumi vai nos instruir mais, com mais algumas frases. Vamos a elas. Diz aqui o Mestre Kutumi: assim, passo a passo e após uma série de castigos, é o Shela, ou seja, o discípulo, instruído por amarga experiência para suprimir e encaminhar seus impulsos. Ele perde sua precipitação, sua presunção e jamais reincidirá nos mesmos erros. Então, ouvintes, fiquem certos, mesmo aqueles que já são discípulos dos mestres cometem erros, cometem enganos, pois, como diriam, ouvintes, os antigos, errare humanum est, errar é humano. O que é, o que não é humano, ouvintes, o que é diabólico é persistir no erro. E também, ouvintes, os discípulos dos mestres passam por amargas experiências, pois depois de já ter atingido, ouvintes, esta altura da evolução, de terem encontrado com os mestres e estar já no seu horizonte, dentro de algumas encarnações, atingir também o grau de mestre, mas as escorregadas, ouvintes, os desvios e a possibilidade de erros também acontece. E muitas vezes esses discípulos são contristados, são enfrentados por forças trevosas, por forças da inércia, forças de resistência, que não raro, ouvintes, derrotam não só os discípulos, mas derrotam também os próprios mestres. Os mestres sabem muito bem o que acontece quando uma pessoa vem para pregar a espiritualidade, quando ela vem para pregar a libertação, quando ela vem para dar as bênçãos do Altíssimo, trazer aquelas águas, ouvintes, renovadoras de uma boa nova. Lamentavelmente, ao invés de ser bem recebidos, os mestres e seus discípulos normalmente são perseguidos. Então, essas experiências, ouvintes, acabam transformando a consciência dos discípulos e dos mestres, obviamente em seres mais experientes. E isso faz com que aconteça aqui o que o mestre diz. Esses discípulos perdem então as suas precipitações, perdem aquela característica do impulso indômito e passam então a ser mais comedidos, menos presunçosos e finalmente não incidindo mais nos mesmos erros. Aprendem realmente a calcular com a mente divina, não imaginando, ouvintes, que as pessoas vão dar saltos na sua evolução, e também aprendendo principalmente a calcular, isso que é uma coisa duríssima, baseado nas leis das correspondências, calcular a força de inércia, a força de resistência que fará pressão contra aquele que tenta pregar a paz, que tenta pregar a espiritualidade e a evolução. E obviamente faz com que o indivíduo seja mais perseverante, ouvintes. Então, aqui mais uma frase do mestre Kutumi: até agora estou satisfeito com o vosso esforço. Perseverai e instruí. Mais uma recomendação direta do mestre: sempre perseverar, mas também, ouvinte, sempre focado na distribuição das forças para a humanidade. Por isso que o mestre pede: perseverar e instruir, continuar instruindo os seres humanos para que eles reencontrem o seu caminho. Vamos agora a uma frase, ouvintes, do mestre Mori sobre a perseverança, dizendo aqui o seguinte: o conhecimento para a mente, como o alimento para o corpo, destinam-se a nutrir e ajudar a crescer. Precisam, porém, ser bem digeridos, e quanto mais completo e lento o processo, melhor, tanto para o corpo como para a mente. Ouvintes, o mestre Moria dando realmente uma dica prática. Não adianta nós tentarmos acelerar os processos, ouvintes, de desenvolvimento da nossa mente, da nossa consciência, mas sim sempre sermos perseverantes no constante progresso que nós fazemos. Então, jamais tentar engolir, ouvintes, assim como nós fazemos com o corpo, e que às duras penas nós aprendemos isso, que não dá para comer duas feijoadas na mesma refeição, ouvintes, se é que alguém já tentou fazer uma bobagem dessa, mas sempre cada um de nós teve a experiência de comer mais do que suportava o nosso sistema digestivo. E daí, com certeza, ouvintes, vieram dores, vieram mal-estar. Mas para a mente é a mesma coisa, ouvintes. Inclusive, existe uma curiosa semelhança entre os torvelinhos, né, as curvas do nosso cérebro, e as curvas, ouvintes, e os canais do nosso intestino. O intestino, na verdade, é uma imagem negativa do nosso cérebro, e eles estão perfeitamente unidos, como aquela célebre frase oculta: ou assim em cima como embaixo, ouvintes, funciona dentro do corpo. Então, se os pensamentos, ouvintes, não conseguem fluir, se a mente está parada, estancada em algum assunto ou não consegue progredir, há uma correspondência com o nosso intestino, que pode ficar preso, que pode ficar amarrado, travado numa enorme, caros ouvintes, constipação, numa enorme dor de barriga, em que o indivíduo realmente não consegue mais pôr para fora os elementos físicos. E Em outras partes, ouvintes da literatura do Mestre Mora, ele comenta até mais especificamente de que as pessoas que estudam muito, mas não fazem a devida digestão daqueles conhecimentos, acabam cometendo aí uma espécie de um crime contra si mesmos. Porque muita informação para a mente concreta, ouvintes, equivale a muita comida para o nosso sistema digestivo. Pois se para a digestão, ouvintes, é necessário tempo, é necessário realmente o repouso, né, tranquilidade, para a mente também. E ele nos diz, ouvintes, em outra parte das suas cartas, que aquele que ingere muito alimento mental e não faz a devida digestão pode ser envenenado por esse conteúdo e pode ser finalmente até paralisado por esse conteúdo. Então nós devemos prestar muita atenção nisso, porque hoje em dia nós estamos em meio a um dilúvio de informações, ouvintes. Nunca houve tanta informação, tanto conhecimento quanto existe hoje. As pessoas realmente estão naufragando num mar de informações. Mas o mais importante, caros ouvintes, não é tentar surfar nesse mar de informação, mas sim é necessário encontrar uma ilha dentro desse mar e refletir sobre os conteúdos que estão circulando à nossa volta. É melhor, ouvintes, pegar um livro difícil e passar uns 2 ou 3 anos lendo e relendo aquele livro, tentando realmente compreendê-lo, do que ler 10 livros por ano, ouvintes, que depois nós não lembramos nem o que disse a contracapa desses livros. E todos nós, obviamente, temos essa experiência. Ler um livro inteirinho e depois só conseguir fazer um resumo de uma frase ou duas sobre aquele livro. Porque realmente nós não seguimos as instruções reais sobre como digerir esse material. Já recomendava a Madame Blavatsky, ouvintes, que para cada minuto ou para cada hora de leitura, ouvintes, nós deveríamos dedicar vários minutos ou várias horas em reflexão para aquele material que nós lemos. Não adianta fazer aquela leitura dinâmica e jogar tudo para dentro, ouvintes, porque o nosso inconsciente realmente tenta organizar aquilo, ouvintes, e o nosso inconsciente, ele é caótico, ele não é organizado. Mas para o inconsciente, ouvintes, aquele conteúdo, ele fica ali ativo, então ele começa a gerar coisas em nós que nós não temos controle. Ao contrário daqueles temas sobre os quais nós tivermos pensado, que nós tivermos ponderado, que esses sim passam a integrar um outro nível, um nível da consciência mais profunda, e se transforma realmente em sabedoria, que é o objetivo de todos nós. E vamos aqui, caros ouvintes, a mais 2 frases aqui do Mestre Kutumi para encerrarmos aqui o programa de hoje. Está passando mais rápido do que nunca. Diz aqui o Mestre Kutumi: suportai o mundo e aqueles que vos rodeiam. Sede paciente e verdadeiro convosco mesmo. Seja o que for que aconteça, sabei que vos estou vigiando. E mais uma frase aqui do mestre: quereis abarcar demasiado conhecimento de uma só vez, meu caro amigo. Não podeis atingir de um salto todos os mistérios. É o mestre, ouvintes, realmente certificando aqui aquilo que nós estamos dizendo para vocês, sedimentando esta noção, ouvintes, de que não é possível dar passos reais na senda sem tranquilidade, sem dar tempo ao tempo, sem permitir que o processo tranquilo de autotransformação aconteça. Então, uma vez mais, ouvintes, só podemos repetir para vocês: sermos pacientes, sermos realmente indulgentes no sentido correto do termo, não com autopiedade, ouvintes, para conosco mesmos, mas sendo piedosos para ainda a nossa incapacidade de sermos ainda puros e sermos verdadeiramente elevados. Pois aquele que não sabe conceder a si mesmo, ouvintes, o perdão, não será capaz de perdoar o seu semelhante. Porque o correto, ouvintes, é nós nos perdoarmos, mas também nos corrigirmos para não mais incidir no erro. Então nós devemos, como recomendou o Mestre Jesus, nos amarmos primeiro, ouvintes, sermos realmente indulgentes, perdoarmos a nós mesmos, integrarmos a nossa consciência, ouvintes, para depois podermos fazer isso para com o nosso próximo. Então, ser paciente e verdadeiro conosco mesmos nos revela, nos recomenda aqui o Mestre Kutumi. E, ouvintes, quando nós descobrimos esse caminho, muitas vezes nós temos o desejo de abocanhar todo esse conhecimento de uma vez. Tem pessoas que saem lendo 2-3 livros por semana, frequentando todos os cursos, todos os workshops, todas as masterclasses, tudo que está disponível, ouvintes, nesse campo. E aí as pessoas passam então a ter o que? Uma congestão, passam a chegar quase a um infarto de tanto consumir material que realmente não está sendo burilado dentro da cabeça das pessoas. Repito para vocês, é melhor ficar, ouvintes, em cima de um material mais difícil, um livro mais parrudo, um material que exija mais da nossa mente por um tempo maior, por vários meses, quiçá alguns anos, do que consumir uma infinidade de materiais com significado menor. Porque o que vai sobrar de verdade, ouvintes, quando esse corpo não mais estiver aqui, quando nem o Osmar, nem a Maria, nem o José, nem o João e todos os amigos e amigas que nos acompanham, em poucos anos, em poucas décadas, ouvintes, nós não estaremos mais aqui. Mas alguma coisa de nós vai sobrar. E o que vai sobrar, ouvintes, é o progresso que a nossa consciência tiver feito. Se nós realmente tivermos conseguido, através da experiência, através do estudo, através da meditação e também, ouvintes, através do serviço prático, todos esses caminhos, ouvintes, levam ao desenvolvimento da consciência real, a consciência da nossa alma, a consciência imortal, a consciência que não vai desaparecer junto com o corpo. O nosso corpo é pó, caros ouvintes, e ao pó ele tornará. Mas a nossa alma é da natureza divina e ela retornará para o seio da divindade, da realidade divina. Nós que tivermos feito algum progresso, ouvintes, se nós realmente estivermos estudado, se nós tivermos servido e principalmente, ouvintes, se nós tivermos amado, nós teremos depositado alguma coisa divina lá em cima naquele nosso corpo imortal. E com essas palavras, ouvintes, nós terminamos o nosso programa de hoje, recomendando a todos vocês, reflitam sobre essas palavras, leiam, releiam essas frases, pois esta qualidade da perseverança, ouvintes, nós temos que desenvolvê-la. É a fé na prática, ouvintes, da nossa caminhada espiritual. E o programa está terminando aqui, ouvintes, mas convidamos a vocês para a nossa última vibração. Fechemos os nossos olhos, procurando serenar a nossa natureza, sentindo o batimento cardíaco. E uma vez mais, ouvintes, nos conscientizando, visualizando dentro de nós a natureza divina, a chispa divina que pulsa dentro de cada ser humano, que a luz dessa chispa que está unida a Deus se manifeste dentro de nós, irradie a sua luz, nos ilumine, se expanda, interpenetrando todo o nosso ser, que essa luz irradie iluminando a nossa volta, iluminando adiante de nós o caminho que nós pretendemos seguir, que é o caminho da evolução espiritual. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que esta bênção que vem do coração de Deus, passando pelo coração, pelas consciências dos grandes mestres e transmitida pela humilde voz aqui deste sacerdote que está a serviço de vocês, esperamos que esta força siga até os vossos corações, despertem ainda mais esta chispa divina que está dentro de vocês, esclareça, ilumine, encandeça ainda mais as vossas mentes, para que elas sempre, ouvintes, estejam buscando a verdade, estejam buscando a sabedoria no seu cotidiano, nas suas vidas. Nosso programa termina aqui, cumprindo a sua missão, a sua tarefa, ouvintes. Esperamos estar com vocês nas nossas próximas ocasiões em que o nosso programa estará no ar. E nos despedimos de todos vocês, desejando um ótimo final de noite, que vocês tenham um bom descanso, restaurando as suas energias. Aguardo vocês nas próximas edições aqui do programa. E, finalmente, nos despedimos com um forte, um fraterno, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.